sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser a toalha e o seu cobertor. Hoje foi mal, né? Porque esse temporal de amor de vocês pareceu um chuvisqueiro. Dá o tom aí, vai. Um temporal. Ah, vai. Agora apareceu.